os cabas tão danados, fica tudo arreliado com vontade de brigar. Oi, pega, pega, marra, marra, emenda, emenda, cacheiro, venha pra venda que o matuto quer comprar. Oi, toca fogo no cachimbo, acende que esse povo compreende que a fumaça sobe. Segura o tombo da balança, Zé. Olha pro que é, vê se o cacheiro rouba espingarda. Pá, pá, pá, pá, faca de ponta. Tá, tá, tá, tá. Espingarda, pá, pá, pá, pá, faca de ponta. Tá, tá, tá, tá. Espingarda, pá, pá, pá, pá, faca de ponta. Tá, tá, tá, tá. Espingarda, pa pa pa pa, faca de ponta, ta ta ta ta. Espingarda, pa pa pa pa, faca de ponta, ta ta ta ta. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. É

de rodeio. Chiquinho bebeu e não me obedeceu, pulou no picadeiro. Num relance, atirei na res. A vaca tremeu, mas no pulo que deu, matou meu companheiro. Eu fiquei sozinho, tocando a boiada. Viajando nas estradas, não toco berrante, nem vejo lá diante meus dois companheiros. Desse trio ficou a saudade. Em toda a cidade o povo pergunta dos três boiadeiros. Eu fiquei sozinho, tocando a boiada. Eu fiquei sozinho, tocando a boiada. Os Amantes da Rancheira, Pedro Bento e Zé da Estrada, de 1970, Os Três Boiadeiros. Antes tivemos o Feitiço Espanhol, clássico caipira com Zilu e Zalo, e Menina da Aldeia, de 1978, com as vozes de cristal, os meninos de Ribeirão Preto, Lourenço e Lourival. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Muito bem, é hora do intervalo. A gente volta na sequência. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. No batidão do balaio nós vamos ouvir Chofer de Estrada com Luizinho Limeira e Zezinha no acordeão. Gravação de 1959. Comecei há tempo trabalhar na estrada com um caminhão de 10 toneladas. Um bom encerado e torta trançada. Boa ferramenta embaixo da almofada. Leva minha vida sempre atribulada. Não tenho domingo, feriado nem nada. O meu caminhão é minha morada. Na sua cabina eu faço pousada. Lisa, pro carro rodar, eu ponho as correntes pra não derrapar. Vou cortando o chão até onde dá. E se o carro atola, não pego forçar. Eu tenho um chicão que é pra levantar. E com enxadão começo a frainar. Eu faço uma estiva sem me lamentar. Uma reduzida eu saio de lá. Só viajo à noite e essa é minha sina. Tenho um bom farol pra cortar neblina. E se chove muito, abaixa as cortinas. O gigante roda pra onde se destina. Eu já fiz direta do Rio a Londrina, fui a Blumenau e Santa Catarina. Eu fui de Goiás cortando as campinas pra Belo Horizonte, capital de Minas. Eu faço o transporte, seja pra onde for. Fui de Porto Alegre pra São Salvador e de Curitiba transportei valor rumo de São Paulo, cortando o interior. Eu tenho cuidado, não forço o motor e não piso muito no acelerador. Viajo sozinho, sem nenhum temor. Conta em São Cristóvão, que é meu protetor. Clube do Caipirão. De tão amargador, nossos filhinhos são humildezinhos, estão protegidos por nosso Senhor. Agora veja os nossos anjinhos, que por vaidade você desprezou. Dorme pedindo, querida mãezinha, vem nos dar amor. Não diga nada sobre a falsidade que por este mundo você encontrou. Diga somente que barras de ouro não compram amor. Tens o direito de entrar neste quarto, abraçar e beijar os nossos filhinhos. Aqui na sala eu fico chorando da felicidade dos nossos anjinhos. Meu coração que não tem maldade, não guardou vingança da tua traição. Por nossos filhos, em vez de castigo, te dou meu perdão. Clube do Caipirão. Eu nasci numa data feliz, bem depois do dia 16. Por eu ser um menino sem pai, fui criado com o titio Inês. O titio era cuiabano, nessa lida eu também me criei. Ele era criador de gado, no seu regime me acostumei. Tinha laço, couro de Mateu, não escapava uma rei no mangueiro. Eu deixava correr 30 dias por mês. O titio me deu um burro pampa, que atendia por nome Truquês. Foi tirado da tropa Rio Grande, outra escolha melhor não achei. Eu deixei pra mostrar minha ciência, quando lá em Mato Grosso eu cheguei. O mestiço sarcou lá na cerca, foi enquanto a laçada prontei. Eu banguei a rédea do pampa,

saí segunda-feira. Fui comprar uma goiaba numa cidade mineira. Pra pagar essa boiada, pus 1 milhão na gibeira. Eu levei na comitiva uma tropa pegadeira. E Justino era o peão, Pedro Pinto cozinheiro, Antônio Correia também foi pra servir de cozinheiro. E levou seu irmão Chiquinho pra servir de madrinheiro. Viajamos 15 dias pra chegar em São Simão. Paremos pra fazer pouso na fazenda Gamelão. Tinha lá uma grande festa, era a noite de São João. Foi quando eu conheci a Maria Encarnação. Comecei a falar com ela quando chegou seu irmão, que roncando valentia vem me chamar a atenção, dizendo que não queria que a Maria Encarnação namorasse qualquer tipo, ainda mais sendo peão. Saí do salão da festa quando uma voz me chamou. Era Maria Encarnação que em voz baixa lá falou: boiadeiro, tem paciência, com você eu também vou. Levei um choque danado, mas meu coração parou. Resolvi na mesma hora e levei a Encarnação na garupa da minha mula, e rompendo a escuridão, enfrentando os perigos e ameaço do irmão. Nessa hora eu só sentia bater de dois coração. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Saudade, negra saudade, que fere meu coração, trazendo a vida passada na minha imaginação. Os anos me arrastaram longe da infância florida. Estou chegando ao fim da longa estrada da vida. Meu pai era boiadeiro, viajava desde menino, e eu cresci nesta lida, nasci com o mesmo destino. Meu pai morreu na estrada, arcado ao peso da idade. Negra cruz da saudade. Estou no fim desta vida, em meu exílio profundo. Recordo as longas viagens pra aqueles erros de mundo. Ainda eu vejo a minha rede armada, ainda sinto a friagem da brisa das madrugadas.

estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos de volta com o maior programa sertanejo raiz do rádio, Clube do Caipirão, sempre em defesa da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição. Para você aqui, os grandes sucessos da nossa canção. Vamos ouvir Arapô, Tião Carreiro e Pardinho. É ponto de nego velho, de jungueiro cantador. É no A e é no R, é no P e é no O. Amarrei o leão na linha e o leão não escapou. Pode crer, meu senhor, é no estilo de jongo que cantar agora eu vou. Fui levar uma boiada, Dona Júlia quem comprou. Ela esperou na porteira, o gado ela contou. Ela comprou 1000 cabeças, 900 só passou. Dona Júlia era sabida, mas comigo se enganou. Arapô, arapô, arapô, arapô. É ponto de nego velho, de jungueiro cantador. É no A e é no R, é no P e é no O. Amarrei o leão na linha e o leão não escapou. Pode crer, meu senhor, entrei na roda de jongo. Negro velho me falou, eu tinha um laço de indira quando eu era laçador. Eu fui amansar uma tropa só de burro pulador. Quem levou laço de couro foi só laço que estourou. Meu laço era de indira, meu laço não rebentou. Arapô, arapô, arapô. É ponto de nego velho, de jungueiro cantador. Arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô. É ponto de nego velho, de jungueiro cantador. Arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô. É ponto de nego velho. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Velho carreiro, ao parar de carrear, pra sua filha o comando ele entregou. E aqueles pois se acostumaram com a moça, de tal maneira que jamais ele encalhou. Podia estar no lamaçal mais perigoso, bastava ela dar apenas um sinal, pra se ouvir gemer cocô dentro do barro, e os bois tirando o carro do terrível Pantanal. Somente a moça, a boiada, obedecia. Sem o seu grito, velho carro não saía. Somente a moça, a boiada, obedecia. Sem o seu grito, velho carro não saía. Um dia a moça adoeceu e aqueles bois, outro carreiro, não queriam respeitar. Era preciso que ela viesse à janela e desse ordens pra boiada caminhar. Até que um dia, sem ouvir a voz da moça, puxaram o carro a passos lentos pela estrada, porque levavam o seu corpo num caixão, qual a flor de estimação pra sua última morada. Esse mistério ninguém sabe se não foi a voz da moça do além tocando o boi. Esse mistério ninguém sabe se não foi a voz da moça do além tocando o boi. Aquele dia todo se modificou, tanta tristeza tomou conta do lugar. O velho carro que era dela silenciou, e a boiada nunca mais quis carrear. De sentimento por perder a companheira, foram morrendo um a um pelos currais. Nós pra entender tamanha dor, como cabe tanto amor nos corações dos animais. Esse mistério ninguém sabe se não foi a voz da moça do além chamando o boi. Esse mistério ninguém sabe se não foi a voz da moça do além chamando o boi. Clube do Caipirão. Eu me desperto em alta madrugada, em arvorada, ponho-me a cantar. Tão profundo lamentei meu pinho, triste sozinho, vivo a recordar. Vem ouvir, ingrata, quem deixou de amar. Somente a lua no céu estrelado está ao meu lado, surgiu num clarão. E tu, querida, nem abri a janela. Vem ouvir, donzela, minha canção. Tu foste

Clube do Caipirão. Primeiro lugar em todo lugar. De uma fã desconhecida, muitas cartas recebia. Respeitei seus sentimentos, por isso não respondi. Considerei folhas mortas que o vento maltrazia. Foi jardim de um coração que por mim de amor morria. Sem ser dor desabrochada pela minha poesia. Fiquei sabendo depois o quanto a moça sofreu. Não suportando o desgosto, chamando por mim morrer. Você fã desconhecida que hoje no céu descansa. Entre os anjinhos do céu, as de ver com segurança, que eu seria incapaz de matar a esperança de um coração inocente como o seu, ainda criança. Eu fiz para você, minha fã desconhecida. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Qual é? Meus cabelos já estão grisalhos. Mesmo assim as meninas me querem. Rosimeire, Susana e Regina, Rosalina pegou no meu pé. Sabe até quando eu paro na esquina, conhece a buzina do meu Chevrolet. Eu sou bem amado, todo lado que eu vou tem namoro. Tô fazendo minha coleção de morena e de cabelo loiro. Meu carrão canta pneu em quarta, roda larga e tapete de couro. Não tem crise, nem sol e nem chuva. Tá no porta-luva, o talão, cheque ouro. Meu burrão já está na sombra, meu dedão folgado na botina. Tô sentado em cima do dinheiro, joguei fora meu colchão de crina. Pra namorar não tenho preguiça, nem que caia geada e nebrina. As meninas suspiram baixinho, não aguentam.